Scan 3603, da presente está autorizado pro Odi Eudes, Recife 1288, alterno 3325. Pro Odi Eudes, Recife 288, 3325, 3603, boa noite. Xana 6310 indicada. 250 nós. Redução para 220 nós. Xana 6310. Reduzindo para 220 nós. 6310. Web 6727, redução 2209. 220, reduzindo, 6727. Autorizado RNAV para o TAN 3662? Afirmativo, está autorizado RNAV, informe estabilizado no RNAV. Reportará 3662. 345. 455, efetua o cruzamento da Alfa, ingressa pátio 3 e chame na saída do pátio 3 aguardando para ingressar pátio 1. Tente Alfa, depois pátio 3, chama para cruzamento. Está fazendo o VRDM. Tente, chama 6310. A 3561 no Recife 1288, alterna 13325. Xanero, 6310, solicita descer para 2000. Está autorizado 2000 pés, ajuste 10 no 5, reporte estabilizado na final do VORDML. Xanero, 6310. Descendo para 2000, Meridinho, chamará estabilizado, 6310. 18,6, bom voo. Confere, Juliette, Alfa, pode esperar 18,6, torre, igual no 885. Uma, boa noite. 080 para o 070. Web 6727, desce e mantém o nível 040. 040, 6727. Controle Salvador, Papa Tango Whisky, Hotel Eco. Se até o ponto de espera, após ingressa parte 1 no portão 8. Após a passagem do gol, ingressa no parte 1 no portão 8, da 345. Passou Sierra Vista 364, embaixo travado, da 3662. 3662, 118, decimal 6. 186, boa noite. Web 6727, autorizado 3000 pés, ajuste no 0 no 5. 3000 no 0 no 5, 6727. Papatango, Eco Serra Tango, contato radar. acionando identificação, chegada e PIT dessa informe ideal de Decideco, Serradão. Serradão, identificou, solicita a PROA do VOR para cancelar mais próximo. Afirmativo, dá presente, está autorizado pro A do VOR, Eco Serra Tango, informe no ponto ideal de descida. Pro VOR, Eco Serra Tango. Chanel 6310 estabilizado no procedimento. Chanel 6310, torre 198, decimal 6. 186. Web 6727, prossiga e descida para 2 mil pés, ajuste no 095. 2.500. Salvador, muito boa noite, tá? 3662, livrou na Alfa. Boa noite, 3662 para Fortão 2, táxi livre. Para o 2, táxi livre, 3662. 685, alterno 2545. 12685-12545, boa noite. É o Papatango, é com o Serratango. Última forma, no solicita para o Pitch para fazer o Star Pitch. Gente, está presente, está autorizado para o Edir Pitch. Desça até o nível 070. Está livrando 020 para o 070 na Pro de Pitch, o Eco Serratango. Salvador, ou Chanel 6310. Chanel 6310, táxi livre até a posição 01. Táxi livre até a posição 01, Chanel 6310. 1727, chame torre 98 decimal 6. 1726. Gerente subida, um Alfa 320. Vou no 6103, acione de correção. Contato radar, suba ao nível 360. Saída agora, letra só o fito. Brasília 2005. 360, Royal Fito. Vou 13. Patango Oscar Golf Kilo, prossiga. Passando através de Coral, mantendo 09. Papatango Oscar Golf Kilo, vou na proa de faro, da presente, informe ideal de descida. Gente, então da presente, vou na pro do corredor Caixa Pregos, informe na ideal para descida, Oscar Golf Kill. Jorge 67 27, livrando, mantendo sua escuta. Portão 4, táxi livre, 6727. Portão 4, 6727. 2. Bono 613, Recife 1288, alterno 3325. 288, 3325, obrigado. Bono 398. Para 2509, Salvador, 1 Salvador, 1 Salvador. Boa noite, é o Gol 1398, informação Zulu, descendo para o 150, 259. Número 3, aguarde, Lufthansa, Gol 1398, aciona identificação, chegada CARI, desça e mantenha o nível 040. Desce e mantenha o 040 na chegada CARI, 1398. Confirmando, ILS fora, solicita o RNAV da 28. Aguarde autorização para o RNAV, Gol 1398. Francisco, 360, autorizado o filme. Gol 1613, afirma, submantém 400. Patango Eco Serra Tango, prossiga descida até 2000 pés, ajuste 10 no 5. Desce para 2000 pés com 1015, é o Atango. Controle Salvador, muito boa noite. Gol no 885, passa 2000, na Gole Eval. Gol no 885, contato radar, bom nível 320, saída Gole, transição Eval. Gole Eval, 320, subindo, gol no 885. É que o Serra Tango tem condições de continuar com a velocidade até Lama. Até que posição, confia? Lama. Afirmativo. Sente, mantém a velocidade até Lama, é com o Serra Tango. Logo. Controle, Gol na 398. Gol 398, prossiga. Confirmando, se a senhora autorizar, a gente faz a chegada até a posição CARI. Depois da posição CARI, intercepta o RNAV na posição Serra Vita 363. Gente, mais próximo será autorizado o RNAV. Antes do Serra Vita 362, eu dou autorização pro senhor. Qual o Serra Vita? 362. Então vai cumprir o RNAV a partir do 362, confirme? Afirmativo, irá cumprir. Obrigado. Salvador, Oscar Golf Kilo, também deu a descida. Patango Oscar, Golf Kilo, modificado aos 2258, desça em condições visuais. Autorizado 1500 pés. Oscar Golf Kilo, não há tráfego no setor informar. 71. 340 Campinas, informação Zulu. 340, aguarde FOP, ajuste no 0 no 5, a prevista é Gole até Val após direto Sagaz. Gole, Val Sagaz, 1015. 5, 7. Gol 1885, Recife 1288, alterna 13325. 288, 13325, gol no 885. Boa noite, 85, boa noite, o senhor tem que marcar um espaço, o senhor mantém ao nível 320. Boa noite, 85, inicialmente está autorizado voar após Eval Progil, aguardando a possibilidade de modificação de rota. 985. Rio 4071, Campinas 340, via Peruísque 58, decola da 28, curva esquerda, subida gole até Eval, após direto Sagaz, controle 199.8, aciona 5546. Autorizado 340 para Campinas, decola da 28, curva esquerda, gole após Eval, direto Sagaz. 198 é controle de saída, 5546 transporte. Confirmo 340 nível, chame pronto acionamento, azul 4071. Confirmando 340 nível, chamará acionamento 4071 da azul. 1, Salvador, é o Papatango Romeu Golf Vitor. Papatango Romeu Golf Vitor. Prossiga. Afirmativo, está no ponto ideal para iniciar a descida. Papatango Romeu Golf Vitor, vou aí na proa de Mari, chegada Cari, desça e mantém o nível 070. Mari para Cari, pode voar direto para Cari? Realmente pro de Faro, Romeu Golf Vito. De Mari, Romeu Golf Vito, ao 050. Uno 398, está presente, inicie redução para 2109. 2109, do Uno 398. Boa noite, com fins nível 340 em coordenação. Aguarde autorização prevista agora e Eval após direto Sagaz. Olha, Eval após direto Sagaz, estaremos na escuta 6727. Salvador, boa noite, Papatango, esse que pode trocar de Lima, te dá a informação brava. Stan 3152, controle 11, 9-8. Papatango, esse Fox Lima, vai na Pro do VOR, contato radar. Informe ideal de descida, Whisky Fox Lima. Foi mantido já no ponto ideal para a descida, Whisky Fox Fox Lima. Papatango, Whisky Fox Lima, descida a critério. Positivo, já estamos em condições visuais, por cancelamento, condições de pro direto da rotatória. Positivo, nossa intenção de pouso é pista 197. Ciente, da presente está modificado 2305, desse em condições visuais, Whisky Fox Lima, até aguarde. Whisky Fox Lima, ciente, está autorizado até 2500 pés na proa da rotatória. 2500 pés na proa da rotatória, 1015, o ajuste? Afirmo, 10, 15. Whisky Fox Lima. Controle Salvador 3152, Atan, boa noite. Então 3152, acenda a identificação, chegada a CARI, desce e mantém o nível 050. Chegada a CARI 070, solicita o RNAV após CARI e o RNAV da 28. Sente, aguarde a autorização para RNAV TAN 3152. Patango, Romeu, Golf e Vito irá voar na Pro de Faro após Faro Mar, sente? Confirme para o Golf e Vito. Está presente, voará na Pro de Faro após Faro Cari, Romeu, Golf e Vito. Positivo, Faro após Faro Cari, Patango, Romeu, Golf e Vito. Não ligou no 398, apenas confirmando. Então, após o ferramento 362, vai para o 363. Cari vai ficar 5 milhas à frente. Então não vai para Cari, confirme. Gol 1398. Está autorizado o RNAV. Inicie redução para 190 nós. Após Serra Vitor 362, está autorizado Serra Vitor 363. 1398, sente. Vai reduzir para 190 nós. Obrigado. 362, após 362, 363. 55, Aldair 127, decimal 2. Patango Eco Serra Tango, informe estabilizado. Eco Tango 7. Que o senhor já passou a posição lama, está à direita do curso. Sente, Eco Serra Tango? Tá ciente, está se ajustando, Eco Serra Tango. Sente, forma visual com a pista, Eco Serra Tango. Tá visual. Pode confirmar qual é o nível ideal.